chão é daqui da moleque. Vem com atividade, visão de cabra da peste cerrado. Com samba rap no botiquim do gordão. Hoje nós tem visita, prepara a recepção. É pra tremer os tamborzão, fazer os grave bater. Enquanto aqui for, nós vai ser até o dia amanhecer. Se esculacho, sem pagação, morado pra nós é sagrado. A humildade é fundamental, o respeito é conquistado. Na pista nós tá fechado, pilantra atravessa não. A quebrada tá palmeada, é mais de 50 irmão. Tudo atento, pesadão, os cria tudo concentrado. Se vir pagar de doido, o papel só tá ligado. Cada um no seu quadrado, sem deixar vacilação pro errado. Fica pequena a cobrança, chega a milhão. Na pureza fica lindão, certo nunca dá errado. Deus é o dono do lugar, abre as portas pro meu barraco. Deixa o rap bater, senti o som. A voz é da favela, pode crer. As lágrimas que deixam o céu azul. A alma e faz os irmãos renascer. Deixa o rap bater, sente o nosso som. A voz é da favela, pode crer. As lágrimas que deixam o céu azul. A alma e faz os irmãos renascer. Pra nós é só mais um dia, então deixa o sol brilhar. Na noite nós faz dinheiro, então não tenta nos parar. Debaixo do banco a nove, pra safada é isso mesmo. Nas caixas só pobre louco, diário de um detento. Nos fundão ali da sul, sem asfalto, no chão de terra. Não deixei o rap morrer, pela paz eu entrei na guerra. Inimigo do estado, pronto pra qualquer caô. Time do morro, boladão, não se alia o opressor. Então seja como for, neguinho, é na mesma batida. Que Deus proteja os meus, dentro e fora das ilhas. Nós não força simpatia, pode ser o caralho que for. Nós só quer o que é nosso, isso aqui nada mudou. Os que desacreditou, duvidou, pagou pra ver. Hoje nós tem pra gastar até o dia amanhecer. Até o dia amanhecer.